Tá escrito no seu jeito de me olhar. Só não entendo por que não há mais nada pra aquela lua que meus segredos eu cantava. Já se cansou e agora eu te pergunto: onde está o amor de que tanto falam? Eu fico impaciente quando estou em calma. Deixa-me perder no fio do seu cabelo, me abraça com o lado esquerdo do peito. Diz que tudo isso ainda vai dar certo. Vem, me faça esquecer o mundo inteiro. Deixa eu encontrar a calma na sua boca. Deixa eu segurar com força as poucas horas. Deixa que sou eu quem vai falar agora. Farei que tudo isso seja só um sonho. Tentei lembrar de quantos beijos te joguei naquele dia, mas você já não me via. Eu não quero abraços de outros braços, não quero seus pés em outros passos, porque eu preciso ter você ao meu lado. Onde está o amor de que tanto falam? Eu fico impaciente quando estou em calma. Deixa eu me perder no fio do seu cabelo, me abraça com o lado esquerdo do peito. Diz que tudo isso ainda vai dar certo. Nem me faça esquecer o mundo inteiro. Deixa eu encontrar a calma na sua boca. Deixa eu segurar com força as poucas horas. Deixa que sou eu quem vai falar agora. Farei que tudo isso seja só um sonho. Farei que tudo isso seja só um sonho.